O Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação civil pública devido à superlotação do presídio de Paracatu, no noroeste do estado. Em liminar, o MPMG requer que o Estado de Minas Gerais remova para os estabelecimentos de origem presos de outras comarcas. Requer também a aquisição de viaturas e a contratação de agentes penitenciários. Após a instrução do procedimento administrativo, os promotores de justiça realizaram inspeção extraordinária no presídio, em agosto deste ano. Segundo eles, nas 25 celas, com capacidade para 190 pessoas, havia mais de 360 presos. Em celas para 8, havia mais de 20 reclusos. Os promotores ouviram presos, servidores e diretores, documentaram em fotos e vídeos a situação dos detentos e disponibilizaram fichas de atendimento para todos eles. Na inspeção, o MPMG constatou também a sobrecarga de serviço dos agentes e várias formas de violação dos direitos humanos, como superlotação, salubridade e iluminação precárias, falta de higiene e de aeração do ambiente e falta de banho de sol com duração e frequência razoáveis. Faltam ainda assistência social e judiciária, atendimento médico, odontológico e psicológico adequados. Consta na ação que entre as causas da superlotação, a mais evidente é a manutenção dos presos advindos de outras comarcas, principalmente de Vazante. O Ministério Público esclarece ainda que está ciente da situação carcerária no estado e que não pleiteou a interdição, mas buscou garantir que o presídio de Paracatu tenha lotação compatível com sua estrutura e finalidade, observando a Lei de Execução Penal e os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Theo Felipe.